respectivamente com as músicas East Harlem e Mykonos. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Depois de Beirut e Fleet Foxes, vamos ouvir Björk, a música é Virus. De seguida, Burt Mark traz-nos o tema Big Man. Thank you. Com Miguel Bettencourt. O brasileiro Cícero traz-nos a música Açúcar ou Adoçante. Daqui a pouco passarão pela playlist do Rádio Clube de Angra Bon Iver e Fink. Entra pra ver como você deixou o lugar e o tempo que levou pra arrumar aquela gaveta. Entra pra ver, mas tira o sapato pra entrar. Cuidado que eu mudei de lugar. Te magoar, não tem porquê pra ajudar teu analista. Desculpa. Não. Alguém pra anular.

Se só agora chegou à antena do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist, eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia até às 21 horas. Ouvimos a música Blood Bank de Bon Iver, entrou no alinhamento Luzin e o tema Twilight e depois Donata e Fink, respectivamente com os temas Avalon e Sundown. About the ancient, what do you know about the future? Why these serious questions? Why not forget direction? Take it all and say goodbye. before you let all my hopes soar into the sky again. 'Cause I would move with you to Avalon, but that day will never come. Once we've succeeded in life's endless trials, once no more effort is ever required. Once you can love me with two open eyes, we would walk into paradise. Once our life is a garden of delight, once we're so fearless that we'll never die. Satisfied, we would settle for paradise. Take it all, take it all, take it all, take it all and say goodbye. Before you let all my hopes soar into the sky again. For paradise, but our time seems never right. So maybe once we stop searching for that perfect place, where not one single day goes to waste, at peace with the world and at peace with ourselves, we'll find out life happens anyways. Once every day is a wish come true. You see only me, and I see only you. Once we've acknowledged we must move today, otherwise time will slip away. See it working out. I can see it working out. Playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da playlist de hoje no Rádio Clube de Angra, ficamos com Iron and Wine. A música é That's How You Know. Daqui a pouco, das 20 às 21, estarão por cá, entre outros, London Grammar, Waltz e Zola Blood. When you take the train to Midtown, have coffee by yourself. Pull the pictures from the drawer, put them back up on the shelf. When you hear the sound of church bells, they don't make you wanna cry. You're not getting drunk, just so you can hide. That's how you know. Answering the phone, start driving around for hours, 'cause you hate going home. When you can talk about it, even say the name, start thinking you'll survive, you'll never be the same. That's how you know. There's no such thing as a long goodbye, when you wish it would have lasted your whole life. You don't need a cigarette or a pill to help you sleep. You'd only end every night on the hardwood on your knees. When you wake up one morning surprised to see the world exists, and your eyes ain't full of tears, and your heart ain't full of bitterness, you know. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com London Grammar. A música foi Dancing by Night. Entramos no segundo hat-trick da tarde, a cargo de Maribu State e o tema Spooky. Depois Vault trazem-nos a música Premonitions e, por fim, Something Was Real, de Eli and Fur. Call me up.

Playlist com Miguel Bettencourt. De Roy Ksopp, vamos ouvir a música What Else Is There. Daqui a pouco, Klein e Francesca Lombardo estarão também aqui no Rádio Clube de Angra. You

Entramos na fase final da sessão de hoje de playlist no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Zola Blood, a música For the Birds. Zola Blood, que passa a palavra a Klein e Francesca Lombardo, trazem neles, respectivamente, as músicas Waterflow e High Ring. De Samaris chega-nos a música Wanted to Say e depois Off My Mind, uma música de Pioneer. aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim de Playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a Playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderá ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão de hoje com Jan Blumskit e a música Empty Floor. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana, um abraço e até ao próximo sábado. Walks the floor less empty all the time.